sobra dinheiro pra cerveja do fim de semana. O meu nome é boleto e o meu sobrenome é cobrança. SPC e Serasa andam comigo de mãos dadas. Por causa dela eu penhorei a casa. Ela gasta demais, ela torra demais. É de mil e mil reais. Tome Luiz e tongo de dor de cabana. Lá se vai a minha grana. Quando reclamo das contas, ela me leva pra cama. Falam que vou tomar um cartão, vou cortar sua mesada. Quebra. Aí ela dá uma bendada, ela dá uma bendada. Vou rasgar o talão de cheque e a conta conjugada. Ela dá uma bendada, ela dá uma bendada. Sobe juros, desce juros, tchaca tchaca na butiaca. Ela dá uma bendada, ela dá uma bendada. Vou rasgar o talão de cheque e a conta conjugada. Ela dá uma bendada, vai pro solo, vai. Não me sobra dinheiro pra cerveja do fim de semana. O meu nome é boleto e o meu sobrenome é cobrança. SPC e Serasa andam comigo de mãos dadas. Por causa dela eu penhorei a casa. Ela gosta demais, ela torra demais. É de mil e mil reais. Tome Luiz e tongo de dor de cabana. Lá se vai a minha grana. Quando reclamo das contas, a danada me leva pra cama. Falam que vou tomar o cartão, vou cortar sua mesada. Aí ela dá uma bendada, quebra. Ela dá uma bendada. Vou rasgar o talão de cheque e a conta conjugada. Ela dá uma bendada, ela dá uma bendada. Sobe juros, desce juros, tchaca tchaca na butiaca. Aí ela dá uma bendada, ela dá uma bendada. O talão de cheque e a conta conjugada. Ela dá uma bendada, ela dá uma bendada.